it from my daddy. Fala galera, eu sou Pablo Nova Era e estou aqui com Roberto Monteiro. Olá galera. E estamos aqui para expandir o seu universo. Como vocês podem perceber, senhoras e senhores, o meu áudio está bem diferente, porque agora finalmente temos um microfonezinho bonitinho, arrumadinho. Eu estou palmas de fundo, festa em Coruscant, sabe, no final do Retorno de Jedi. Mas o que eu quero comemorar com vocês é que agora eu peguei finalmente um microfone legalzinho até para eu conseguir gravar e facilitar a minha vida de edição, não é mesmo? Com condensador, tudo bonitinho aqui. Espero que o Pablo do futuro não tenha problemas para editar esse podcast, tá certo? Tudo bem com você, senhor Roberto? Tá, tirando a parte que eu estou quase dormindo aqui sentado, estou maravilhoso. Eu fiquei doente também semana passada, né? Não sei se vocês notaram a minha ausência, mas eu estava doente e agora estou melhor. Com certeza notaram, afinal no teu lugar apareceu dois malucos aqui do nada, aleatório, tá ligado? Inclusive foi o debil, como dizem as fãs de K-pop, né? Do nosso querido Doom Raziel. Eu falando nisso, eu tenho que trocar a tagzinha do Doom lá no site, que não tá, só tá Raziel. Eu tenho que colocar Doom Raziel. É complicado essas coisas, gente. Muito complicado, muito complicado. Se você fala, eu acredito, viu? Mas, diga. Mas, se eu falo que o quê? Não, se você fala, eu acredito, porque eu não sei que é o Bruno. Não, Doom Raziel é o Gabriel que tá lá no grupo. O Bruno é o Bruno, é. Não, pra mim é um nick aleatório, eu não sei nem meu nome, gente. Vocês perguntam, vocês criam um nick pra cada nome, eu já fico confuso. Malandro tá virado no Jiraiya aí. Mas, senhor Roberto, sem mais delongas, vamos falar aqui das notícias da última semana que rolou no mundo dos games, cinema, entretenimento e etc, etc, etc, beleza? Vamos, eu já posso começar dando a primeira notícia? Você quer começar dando a primeira notícia? Pode dar, então. Tô proativo hoje eu tô aqui no pique. Ô, louco. Então vamos? Bora. Então vamos lá, PlayStation Plus pode ganhar assinatura premium em 2020, diz o site, algum site, que site é esse? The Enemy. Ele diz que, nossa, assinatura permitiria a criação de servidores privados e acesso a testes alpha e beta. Sério, tipo, essa notícia é meio merda, porque assim, a PlayStation Plus já não é barato, é 130 conto por ano, sabe? Sim. Ok, é barato porque é 130 conto, mas é por ano. Mais mago por mês, né? Sim, por volta, é uns R$11, ou 10 e 15 centavos, sabe? Mas o problema é que assim, a PlayStation Plus, ela já não é uma coisa muito legal, porque os servidores são uma merda pra você jogar, vive dando problema. Vive caindo, a PSN vive caindo. E os jogos que eles estavam dando na PlayStation Plus, eles têm um serviço exatamente igual da Xbox Live Gold e outros aí, que dão joguinhos por mês. E até um tempo atrás ele dava dois jogos de PS Vita, dois jogos de PlayStation 3 e dois jogos de PlayStation 4. Agora eles só estão dando dois jogos de PlayStation 4. Aí o pessoal pensa, ah, ó, legal. Isso vai proporcionar que a Sony consiga parar de dar os joguinhos de qualidade meia boca, sabe? Tipo, uns joguinhos indie que ninguém se importa, assim, os bagulho meio chato, meio ruim, que nem aquele Disc Jam, sabe? Que é um joguinho de queimada que eles deram. E pra conseguir colocar uns jogos legais, tipo uns AAA, essas coisas. E não. Eles simplesmente, tipo, não mudaram a qualidade dos jogos, não mudaram aparentemente a qualidade do serviço, e nessa assinatura, entre aspas, premium, só te dá a possibilidade de criar servidor privado e jogar. Cara, jogo em fase beta é uma merda, cara. É uma merda inacreditável. Nossa. Não, sempre tem erro, nunca tem estabilidade, cara. É horrível pra testar. Sim, é jogo. Cara, é jogo que não tá perto de. Tipo, até pode estar perto de ser lançado, mas não é um jogo que é feito pra ser jogado. Sabe? É um teste. E ainda vão disponibilizar jogos em fase alfa. Como o que será isso? Tipo, só quando tiver já só os placeholders, assim? Não, só vai ter um cenário pra testar. Cara, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. É uma parada que eu não gostei. Sinceramente, eu espero que o pessoal não acabe aderindo a isso pra Sony ver que ela tá mandando muito mal. Sony, você não pode ficar vendendo muito console, porque toda hora que tu vende console bem, tu resolve fazer merda. Olha isso. Ah, eu preciso ressaltar aqui pros nossos ouvintes que essa informação não está confirmada, é ainda só um rumor. Sim, é um rumor, mas é um rumor muito forte. Assim como também que tem o rumor de que o PlayStation 5 pode ser revelado aí do meio pro final do ano, passando aí a E3, e estaria prontinho para ser lançado já em 2020, aí em março, entre março e novembro de 2020. Eu não sei, cara, eu realmente tô desanimado com a Sony, eu não vejo nada de útil que ela tem feito aí nos últimos, sei lá, no último ano, vai, digamos assim, eu não vi nada de realmente bacana que ela tem feito. E vamos ver. Ela sempre surpreende, né? Ela sempre consegue dar a volta por cima. Então, vamos esperar. Acho que a nossa esperança vai ser a E3, né? Pra ver as novidades do PS5. Eu sim, não tenho informações nem capacidade pra imaginar o que a Sony deve estar tentando inovar no PS5. Porque, pô, o que vai aumentar? Gráfico e só? É, não dá, assim, né? Gráfico, eu não sei se é uma parada que vai realmente se tornar melhor ou mais relevante. O que eu acredito de verdade que vai acontecer é que eles vão melhorar o processamento de partículas e objetos em game. Então, por exemplo, a gente pode ter aí cenários mais, não mais bonitos, mas mais detalhados, inimigos com uma inteligência artificial bem melhor. Por aumentar exemplo, a interação de elementos virtuais com óculos, né? Rift. Óculos VR, o PlayStation VR. Isso. O Rift é de PC. Mas assim, verdade, PC. É difícil falar. É difícil falar porque tá todo mundo muito perdido. Existem muitos rumores ao redor. Assim como quando o PS4 ainda não tinha sido nem anunciado, sabe? Tinham vários rumores, protótipos. Né? Não, que o controle ia ser um bumerangue bizarro. E que o console ia ter um visor LED no console. O pessoal sempre inventa esse negócio de, ah, não, porque agora vai ter um visor LED e não sei o que. Cara, você tem noção de quanto é o trabalho que dá pra fazer uma parada com visor LED? E que isso não é nem um pouco funcional, sabe? É só estético, né? Sempre que eu escuto uma pessoa falar, não, porque já foi confirmado que não sei o que, blá blá blá. Tipo, gente, uma coisa que eu preciso que vocês saibam: eu lido com notícias de games, eu lido com notícias de cinema e essas coisas, blá blá blá blá blá. Não fala, nunca fale que tá confirmado se não estiver, tipo, confirmado pela empresa que desenvolve a parada. Porque se você fala, não, tá confirmado, e aí alguém chega e fala, não, pô, mas como se ainda não teve nenhum anúncio oficial? Você vai ficar parecendo só um babaca que não sabe o que tá falando só pra ser o maneirão do o sabichão aí da turminha. Sabe? É o princípio das fake news, né? Que acontece muito, você repassar a informação sem confirmar. Ou dizer exatamente. Que é um rumor, né? Pelo menos diz que é um rumor. O assunto sobre como seria o Play 5 é uma parada que vai dar pano pra manga e eu espero conseguir falar isso num podcast próprio pra isso, tá? Inclusive o Arquivo Cast tá voltando, viu, gente? O Arquivo Cast está voltando. Vamos anunciar aí em breve algumas novidades bem legais, tá bom? Continuando aqui, senhor Roberto, chama aí a próxima notícia. Vamos dar sequência, então. Serviço de streaming exclusivo da Disney chega ao Brasil em 2020. O serviço exclusivo da Disney vai reunir conteúdos como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e muito mais. Ô, louco, ô, louco. Ele vai custar cerca de 7 dólares por mês. $7 por mês? É. Isso. Dá uns R$25? Por aí. Ou um plano anual de $70 por ano. É, assim, pela notícia, né, que foi feita, que teve aí a reunião de investidores aí da Disney, em que eles revelaram os detalhes aí da Disney Plus, que é o nome, né, do serviço de streaming. Existe muito conteúdo original e de peso, sabe? Vai ter série de Star Wars com Mandaloriano, vai ter... já tá confirmado pelo menos quatro séries aí exclusivas com personagens da Marvel. Né? Exato. Vai ter uma série do Loki, uma série da Feiticeira Escarlate com Visão, uma série do Gavião Arqueiro, que foi recentemente confirmado, uhum. e uma série do Falcão com o Bucky, com o Soldado Invernal. E não só isso, ainda vão existir outras coisas também originais relacionadas aos filmes, né, aos seriados uhum. da Disney, não só da Disney mesmo, mas da Disney Channel, todo o universo da Disney, fora que também vai ter todo o conteúdo da Fox, cara, que agora também é parte da Disney. Então, através do Disney Plus, você pode, por exemplo, assistir How I Met Your Mother completo, entre outras. Mas será que, então, o conteúdo da Fox não terá na Netflix? Não, a Fox já tirou todo o conteúdo da Netflix, só tá mantendo aí poucas coisas, como por exemplo o Arrested Development, que uhum. eles meio que fizeram um acordo em que a Netflix tá bancando, de certa forma, aí parte do investimento para fazer uma última temporada, sabe? É meio confuso, É um final de contrato ali, né? Isso, exatamente. Mas o que eu me interessei bastante aí pelo Disney Plus é que ele tem plano anual. São poucos os serviços aí de streaming que oferecem planos anuais. Eu acho que o plano anual é uma parada que compensa muito, muito mesmo, muito mais inclusive do que você ficar pagando por mês. Eu adoraria que a Netflix tivesse um plano anual pra eu não ter que ficar me preocupando em ter meu cartão debitado todo mês, sabe? É verdade, você economiza a fatura, é verdade. E você consegue um desconto ainda, né? E aí, o único problema que eu tô vendo aí é que esse plano anual de $69.99 custaria aqui pra gente uns R$450, cara. Ai, que facada. Assim, chutando por baixo 450, usando conversão aí a moda caraha. Porque eu não sei se seria esse o valor. Ah, e outra coisa, serviço, como a notícia disse, né? O serviço da Disney vai chegar aqui em 2020 só. Ele ainda vai lançar primeiro nos Estados Unidos, na Europa, em praticamente todo o mundo. Já em novembro, né? Sim, tipo, a América Latina, pelo mapa deles, tá vindo aí por último, não vai ser uma prioridade deles. O que vai dar tempo pra eles não só de avaliar como que os usuários estão usando aí o Disney Plus, como também lançar aí um pacote completo de aplicativos pra celular, mobile, pra PC, sabe? Não ficar que nem a HBO Go, por exemplo, que tem sérios problemas pra você assistir aí no computador, pra você assistir... No smartphone. Engraçado que, assim, eu tava lendo a matéria aqui e eu não enxergo, embora seja, como um concorrente do Netflix, porque parece, claro, eles vão ter conteúdos originais, a Disney, Fox, etc. Só que eles vão trazer todos aqueles seriados que a Netflix traz dos outros estúdios? Não parece. Não, vai ser um serviço de streaming focado única e exclusivamente em todo o conteúdo da Disney. E que, convenhamos, hoje em dia não é pouca coisa. A Disney é dona de muita coisa. Metade do mundo é a Disney. Sim, lembrando também que agora que a Disney é dona da Fox, ela tem Avatar, ela tem Predador, ela tem a série Alien e... Vai ser concorrente no sentido de um usuário comum escolher entre um serviço ou outro, né? Porque, bem por aí. Porque um vai ter o conteúdo do outro, né? E eu acho que eles são donos também agora da Era do Gelo, deixa eu ver aqui. São. Eles são donos da Era do Gelo agora. Do que eles não são? Melhor você pontuar o que não são, porque... Do Arquivo Pixel. Não são donos ainda do Universo Expandido. Por enquanto, Disney, compra nós aí, ó. Opa, recebemos um e-mail aqui da Disney, como é que é? Estamos... vou abrir o meu inbox agora pra ver se a Disney mandou alguma proposta aí de absorção da Arquivo Pixel. Em boatos que você cita o nome Disney, ele já aparece um e-mail na sua caixa de e-mails, né? Estranho isso. Pois é, mas antes de a gente continuar aqui, gente, eu vou pedir pro editor aí agora, Pablo do Futuro, dá um stop aí na música, deixa tudo mudo. Aí, e Pablo do Futuro, você sabe o que está por vir agora, então, senhoras e senhores, nós vamos passar agora o restante do cast falando de Star Wars. Sobe o som aí. We'll be right back. isso aí, seu Roberto, a Star Wars Celebration, que é o evento de Star Wars que aconteceu lá nos Estados Unidos nessa última semana, aconteceu e eles revelaram várias informações sobre vários itens relacionados a Star Wars, né? Eles falaram sobre os parques, falaram sobre as atrações novas na Disney, e tem dois assuntos aqui que eu queria trazer aqui para a mesa. E o primeiro deles é que finalmente nós temos aí informações, trailer, inclusive, no caso um trailer de CG, não tem nada de gameplay, sobre Star Wars Jedi Fallen Order, que é aí o novo jogo da série Star Wars, feita pela EA. E quais foram as suas impressões sobre o trailer? Olha, assim, quando ele foi anunciado no ano passado, do jeito que ele foi anunciado, achei bem merda, sabe? E a EA não é nem de longe a minha desenvolvedora favorita, nem agora, nem muito tempo. Entendo. Eu gostava da EA quando eles tinham aí o Battlefield 3, até por volta do Battlefield 4, sabe? Mas depois disso, parece que ele só... parece que ele só vem fazendo caca atrás de caca. E o trailer do Star Wars Jedi Fallen Order mostra que o jogo possivelmente vai ser um pouco mais levado pro lado do stealth, né? Já que como a Ordem 66 foi dada e você é um Jedi que sobreviveu à Ordem 66, todo mundo pode querer a sua cabeça, né? Seja como caçador de recompensa. Mas o que o trailer traz aí é que além de outros perigos, o perigo principal, o vilão principal, serão os Inquisidores. Olha só. Conhece os Inquisidores, ô Roberto? Eu não conheço nada. A nossa audiência vai acabar comigo porque eu não assisti Star Wars. Peraí, você não assistiu quais? Nenhum. Eu comecei a ver ano passado, eu acho que eu vi 15 minutos do filme. Acho que foi não lembro, que mandaram eu ver em uma sequência diferente da lançada, já fiquei todo confuso. Lembrando que o Star Wars Jedi Fallen Order, ele ainda não tem data específica aí pra lançar. Estipula-se. Na verdade, ele tem. Ele não tava no. O jogo não tinha... Nossa, eu vou ter que voltar isso tudo. Vou reformular tudo que eu disse. Star Wars Jedi Fallen Order chega aí dia 15 de novembro desse ano ainda para Xbox One, PlayStation 4 e PC via Origin. Não vai estar disponível aí pela Steam. E cadê o pessoal aí, os pentelhos da fanboy da Steam chorando lá no... quando lançar, começa o choro, né? O choro é livre. Nos Star Wars da Steam, fazendo review bomb aí, reclamando da exclusividade da Origin aí. Mas... como é que será essa jogabilidade? Eu vi o trailer agora aqui, eu fiquei um pouco curioso. Será que é tipo aquela jogabilidade do Star Wars de PS2? Então, pelo que dá a entender, é que ele vai ser bem parecido aí com um jogo de stealth, os jogos de stealth que nós temos aí, como por exemplo Assassin's Creed, umas coisas assim, mas o que foi informado é que o game ele tem foco 100% na história, não haverá modo multiplayer e também não haverá microtransações, o que já é um alívio inacreditável. Sem pay to win? Sim, sem pay to win, só que eu ainda tô com duas ressalvas aí em relação a esse anúncio, que é o quê? Primeiro que pra não ter microtransação, pra não ter modo multiplayer, de duas uma, ou a EA tá com a corda no pescoço com a Disney, tipo, a Disney chegou e falou, cara, se tu cagar no pau mais uma vez, você vai perder os direitos da nossa IP, que é Star Wars. Uhum. Ou então, eles já perderam, só pode que... ser. Esse jogo, ele já tava em desenvolvimento. Aí a Disney chegou e falou, não, beleza, lança. Só que eles não vão ganhar quase nada com isso. Então eles chegaram e falaram, quer saber? Já que a gente não vai ganhar mais nada com isso, bota aí sem microtransação, sem multiplayer e que se dane, sabe? Eu não sei. Você acha que eles abriram mão e falaram, lança a droga, já tá feito mesmo? Eu tô confuso ainda, tô confuso. Você vai controlar aí no jogo um padawan chamado Cal Kestis, que sobreviveu à Ordem 66, que foi a ordem do Imperador para eliminar todos os Jedi, e onde você tem que encontrar partes do passado dele e completar o seu treinamento para torná-lo um mestre do Sabre de Luz. No caso, um mestre Jedi. Memórias dele, fragmentos? Eu não sei, mas sinceramente eu tô até animado, porque eles não fizeram fanservice nenhum pra nenhum personagem da série, uhum. O que eu já acho muito positivo, já que a maioria dos jogos de Star Wars acaba babando muito ovo dos personagens da série e esquecem de dar destaque para os personagens da própria obra, sabe? Ah não, com certeza a Disney meteu o dedo aí, não é possível, tá muito estranho. Não sei, mas vamos ver. A gente ainda vai descobrir aí lá pro dia 19 de novembro. Perdão, 19 não. Lá pro dia 15 de novembro, que é quando Star Wars Jedi Fallen Order vai chegar aí pra tudo quanto é coisa. E eu espero conseguir rodar ele no meu PC, porque ele tá muito bonito, mas não sei se vai rodar. Ah, tem que rodar, né, cara? Não é possível. Eu trouxe. E agora, senhor Roberto, eu trouxe aqui pra vocês, olha só, a gente não teve nenhuma mensagem no chat até agora, mas hora de sair o solzinho aí do WhatsApp, que o Akira tá aqui no nosso Twitch. Salve, Akira. Mano, opa, belezinha? E aí, Akira, tranquilo? E a última notícia que eu trouxe aqui pra mesa é que finalmente, junto com a Star Wars Celebration, junto com o anúncio aí do Jedi Fallen Order, nós tivemos, enfim, o primeiro trailer do episódio 9 de Star Wars, que se intitulará The Rise of Skywalker. Olha só. É um novo filme. É um novo filme. E aparentemente vai encerrar a trilogia. Aparentemente não. Eles já falaram no próprio Telefara que é o fim da saga, mas não da série Star Wars. É o fim da saga ali. Você não sabe se é a saga dos Skywalker, não sabe se é a saga da Rey, não sabe se é a saga do Finn, sabe? Pera, mas esse último filme que lançou, ele é uma nova saga. Isso, ele é uma nova saga com novos personagens principais. Ah, esse seria o segundo filme, não? Sim, sim. Ah. Esse é o terceiro, na verdade. O primeiro foi o Despertar da Força, o segundo é Os Últimos Jedi, e por último esse aí, que é em português, se chama Ascensão Skywalker, ou A Ascensão de Skywalker, mas não se sabe porque isso não é a tradução oficial, tá? Isso é uma tradução de qualquer jeito que a gente fez aqui, diretamente do inglês para o português. Esse filme seria o que marca a passagem aí de bastão da Princesa Leia, da nossa querida Carrie Fisher, que faleceu em 2016, antes do início da filmagem desse último episódio aí, do episódio 9, e era pra ela meio que sair de cena pra dar espaço de vez aí pros novos personagens, já que o universo precisa expandir, a Disney quer fazer mais dinheiro, né? Fora que também que o ciclo de história dos personagens realmente se encerrou. Sabe, você não pode mais contar histórias do Luke sendo herói, do Han sendo herói. Vai da forçar Leia. Muito barra, né? Muita barra. É forçar muito e já foi a época deles, sabe? Eles estão velhinhos, sabe? Eles precisam. Ah, eles só aparecem. Aproveitar do dinheiro da Previdência agora. Que dinheiro? Que Previdência? Outro podcast. Né? Mas assim, o último ponto, assim, que foi impactante demais aí, que virou, fez a internet entrar em rebuliço, como diria o senhor Felipe Neto. Rebuliço. É que durante o trailer, no final, você tem durante o trailer você tem a narração inteira do Luke, né, falando para alguém, não se sabe se é com o Kylo Ren ou se é com a Rey, que você carrega uma carga de 1000 gerações, conhecimento de 1000 gerações, e você é fodão, você é prometido, não sei o que, blá, blá, porque ninguém realmente vai para sempre. E quando ele fala isso, meu irmão, solta de fundo a risada do Imperador Palpatine. Eita porra. Gente, quando eu escutei essa risada do Imperador Palpatine, eu desacreditei, cara. Eu falei, não é possível. Você como chorou? Assim? Eu fiquei confuso. Eu tô completamente confuso. E até porque o filme anterior, o Rian Johnson, que eu acho que é esse o nome do vagabundo que dirigiu aquela aberração chamada Os Últimos Jedi, ele simplesmente defecou de forma oriunda e diarreica. Que lindo. Em cima da obra inteira de Star Wars. Eu não digo isso porque, ai meu Deus, ele é fanboy de Star Wars, ele não gosta de mudança. Eu gosto de mudança. Só que o problema é que ele simplesmente pegou tudo aquilo que foi montado, estabelecido no primeiro filme, no Despertar da Força, e jogou no lixo. pra fazer piada merda, pra fazer casalzinho de lacração escroto pra cacete, sabe? A coisa, sério, não, existem pouquíssimas coisas positivas que eu consigo apontar naquele filme dos últimos Jedi, cara. Pouquíssimas, dá pra contar no dedo de uma mão amputada, sabe? É fogo. Mas esse filme que você tá falando faz parte da trilogia? Sim, é o Despertar da Força, o primeiro que eu acabei de falar. Ah, o primeiro, ah tá. E é o seguinte, esse é o primeiro teaser, não é nem o primeiro trailer ainda, só um teaser de alguns segundos, né, que liberaram pra gente. Uhum. E durante a Star Wars Celebration, depois do trailer, e inclusive no trailer tem a volta do Lando Calrissian, que é muito, muito foda, cara. O que eu acho é que eles vão liberar informações conforme os meses forem passando, porque agora o pessoal tá numa hype tão grande de Vingadores, que se soltar qualquer coisa de Star Wars, talvez seja engolido. Até porque o último filme de Star Wars, que foi o Solo, o Mistério Star Wars aí, do história do Han Solo, não foi tão bem recebido. Então pode ser que o pessoal não ligue muito aí pra essas informações. É, tá, Vingadores certo? Tá engolindo tudo, e Game of Thrones também, né, cara? Sim, sim. Essa semana Game of Thrones é, tipo, você abre a tua geladeira, tem alguém falando de Game of Thrones dentro da tua geladeira. É embaçado. Tem o Rio do Norte lá, com os de te passando aí as ervilhas congeladas, sabe? Mas, seu Roberto, uma pergunta que eu ia fazer pra você. Se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como é que eles conseguem? Ah, a galera me encontra facilmente no YouTube e no Instagram, que são as redes sociais que eu mais uso, pelo nick Roberto Monteiro Oficial. Perfeito. Pra conseguir me encontrar, Paulo Navarra, como te encontram? Para me encontrar, basta que vocês simplesmente cheguem e coloquem P Nova Era ou Pablo Nova Era no Twitch, YouTube, em todos os lugares possíveis. O Akira disse, vazou Endgame. Pelo amor de Deus, de Alá, de tudo que é mais sagrado, cara. Não posso spoiler, sério. Se tem uma coisa que eu odeio do fundo do meu coração, é spoiler. E não esqueçam também que esse podcast aqui que você está escutando, se você está assistindo a versão ao vivo, ela acontece todas as segundas-feiras a partir das 23h30. E se você não está assistindo aqui, você provavelmente já está escutando nosso podcast aqui no Spotify ou então no seu agregador de podcast favorito. Quem não tem ainda, basta você baixar aí o Spotify, ou se você tiver o iPhone, né, ou um Mac, você pode baixar na iTunes e você vai ter acesso aí a todos os nossos episódios, tanto do Arquivo Cast quanto do Universo Expandido, tá certo? Então, gente, um grande abraço aí no coração de vocês, um beijo, um beijo na bunda de vocês, e seu Roberto, despeça-se do pessoal. Muito obrigado por ter ouvido a gente, galera. Acompanhe nossos próximos podcasts. Um beijo no outro lado da bunda, porque o Pablo deu no, né, no outro lado, vou dar no outro. Aí já completa a ação. E até a próxima. Fomos! E é isso aí. E termina exatamente agora com a música do Star Wars fazendo... Gostei do final. salteado. Nossa, cor. Ainda bem que não, você falou, porque eu já ia falar umas besteiras aqui ao vivo, maravilhoso. Não, não, pode falar, cara. Ninguém liga. Não, não posso mais, não posso mais. Agora virou pessoa pública? Sou pessoa pública jurídica, não posso ser processado. Mas enfim, senhores, o que vocês perderam até agora é que eu havia perguntado para o senhor Roberto se ele tinha alguma amiga da hora aí para apresentar para nós que e reforçar aí a favela, tá ligado? Reforçar aí a favela, tá ligado? E como eu tava dizendo para você, tem que ter todos os dentes na boca, de preferência que não tenha uma bingola. Uhum. Porque apesar de não ter absolutamente nada contra, não é uma parada que eu curto. Ah, vou te apresentar uma que você vai curtir. Você vai gostar de... É. Tô até com medo dessa conotação. E última coisa é... Deixa eu ver. Quando eu disse pra você que eu não quero bancar o São Jorge, é que meu irmão já peguei cada tribufo na minha vida que... Tá tenso, cara. Eu não consigo me lembrar de uma mina bonita assim. Que eu falei, caralho, mano, que mina bonita que eu fiquei, sabe? Ai, Pablo, o que tá acontecendo com você, hein? Você não era assim. Sempre fui, cara. Sempre fui. Toda mina bonita que eu chego perto, ela meio que sai correndo. Ou finge que não me conhece. Ai, que depressão, cara. Fala sério. Meu irmão, você acha que é zoeira as histórias de derrota que eu conto aqui? Eu achei que era, agora eu tô ficando triste, agora eu tô deprimido. Não, acho que cara, eu... todas as histórias de derrota que eu conto aqui não são zoeiras, são a mais pura verdade. Posso convidar uma psicóloga pra compor a nossa conversa? Eu tô chateado agora, tô triste. Porra. mas aqui, assim, né? quando você pensar numa amiga da hora aí pra apresentar pra nós, só avisar aí que é nós, firmeza? Eu penso, beleza. Com certeza eu tenho, aqui. Nunca vem à mente quando alguém pergunta. Você conhece alguém? Claro que a gente conhece alguém, mas nunca vem à mente, né? É, tipo, ela não tendo nada contra a gente doida, negros, eu não sei se você sabe, mas eu sou negro. Puta, você é... Cara, não. Sem maldade. Revelação não. Aí, ó. Breaking news. Cadê música não. De plantão da Globo agora, pra vocês aí que estão escutando a versão editada. O Pablo eu é negro? Sou negro. Revelação. Como que você não me conta isso em anos de amizade? Puta que... Eu achava que você era meu amigo. Surpresa, cara, é surpresa. A gente sempre guarda o melhor pro final. Né? Final, nossa, final, como se eu fosse morrer agora, tá ligado? Agora eu tô até com medo, não se brinca com esses bagulho. Não, isola aí na madeira. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu tenho que ensaiar uma introdução melhor. O meu Fala Galera é melhor, né? Eu acho que vou deixar essa parte inicial toda aí pro pós-crédito. Se você tá escutando isso, você está escutando o começo desse podcast. Não acredito. Ah, é tudo uma mentira. O bolo é uma mentira. Olha só, você foi ludibriado pela edição. O que é verdade? O que é a realidade? Quem somos? Onde estamos? Só aqui no Globo Repórter. Seria essa a vida real ou uma fantasia? É, não é mesmo? Como diria Fred Mercury. Mas vamos lá. Três. Alienígena dos passados, mas tudo bem. Dois. Um.